Yeah, Deborah, siga. Reposte o farol da Mar. 27, vou encerrar 2366, desça para 2500 pés. Reposte estabilizado, final de nada. Ok, pro 366, 2500 pés descendo. Vou 1227, reportará estabilizar. Controle 1-2-0, decimal 8. Obrigado, até a próxima, 2-2-3-0. Controle, boa tarde, passaria do 2-2-3-0. Boa tarde, passaria do 2-2-3-0. Subo nível 1-8-0, saída Arbor 1. Arbor 1-2-2-3-0. Não comprei o gradiente mínimo, vai ter que manter o inferior até quando autorizar um antes. Está cancelada a restrição de altitude da CEDAR. Ok, obrigado então, ascensão 80 sem restrição, 2-2-3-0. Siga, Guardião 06. Interlagos, Guardião 06. Está acionado 1-7-1-6. Posso final para pouso, grau certo. Serra Zulu Eco. O ajuste no momento no 011, reporta fora do solo, comprou o uísque e Serra Zulu Eco, não traço para reportar. Agora transferência. Guarda na água. Decolagem foi 5-2. 5-2, né? Controle 1, passarelo 2230. Solicita após arbor, se possível, para o Diopilor devido a formações. Lança em coordenação agora o controle 120, décima 8, até regresso. 208, graças, boa tarde. Pro após arbor seria 270 para o pilar. A série 2230 tem condições de manter a presente pro uma quantas milhas? Presente proa tem condições de manter, não tem condição de curvar a direita para voar a elefa devido à formação. Mantenha então a proa, mantenha-se na radial 259 de Salvador. Quem vai manter então 2230? Guardião 06, Serra Lagos. Guardião 06, Xeme Torre 118, decimal 9. Controle Salvador, gol. Estabilizado, Rinaldo. 1227, M2, 1198, decimal 95. 1198, 95. 1198, 95. Controle, por favor, Serra Azul. Ok, então, autorizado, seguindo a linha do litoral, informa um traço para pousão no zero. Mantenha-se afastado da pista no zero. Negativo, eu vou antes. De chegar buraquinho, eu já cruzo aqui, já livro o litoral pra, pra não atrapalhar no tráfego. Torre Gol 1227, estabilizado a RNAV no zero. Gol 1227, o vento 100 graus, 1,6 de novo, autorizado pouso na pista no zero. Livre pouso, pista no zero. O 2 não atrapa o conhecido a informar. Autorizado até... livre descido até 120, abaixo é critério. Zero, autorizado, já posso para modificar as regras 2702? Não farei, 1164, desça para 4000 pés, chegada à mar e ajuste no 0 no 1, identifique. Ouro 964, desça 050, identifique, chegada à mar. 050, chegada à mar, 964. Litoral, reposta através do norte da torre, aguarda a utilização, prosseguir direto, Gré. Gente. Pelo 2230, tráfego 2 horas, 8 milhas no rumo oposto, passando 095 em ascensão 125, Charlie 182. Tenente Kenzo, obrigado, 2230. Lima Kilo Zulu, tráfego 2 horas, rumo oposto, 7 milhas, passando 090, subida para 180, ATR-72. Imagino que seja para o Lima Kilo X-ray, ok? Exato, Lima Kilo X-ray. Ok, não está avistando o tráfego. Zero, qual a sua pro ideal para Opiló? Para Opiló é a 270, 2230. Gente, está presente, está autorizado direto Opiló. Opiló 2230, obrigado. Progresso, o ajuste no 09. Gente. Plano... Direita 211 2127 2127 2211, a frequência 2127. Bravo Serra Serra, informe através do farol da barra, fique atento a está ocorrendo lançamento de paraquedismo em Vera Cruz. Está pronto para iniciar lançamento, Lima Kilo X-ray. Lima Kilo X-ray, não há tráfego conhecido a informar. Forte homem forte. Solo foi o 58, frequência livre. Descida para 4 mil pés, abaixo, não atraso no informar Lima Kilo X-ray. Acompanhe o... fica acima do último paraquedista para que eu tenha referência, por gentileza. Ok. No ano 64, voo direto servidor 366, desça para 2510, autorizado final terminal. Uno 164. Voo no 164, como recebe o controle? Voo 1164, como recebe o controle? Voo 1964, como recebe o controle? Parede 2230, controle. Prossiga. Como recebe o controle? Clareza 5. Gol 1964. 1964, como recebe o controle? Alto e claro. Gol 1164, controle. Agora sim, recebo sua transmissão. 1164, está na prova do 366, descendo para 2500, autorizado a RNAV. Correto. Gente, no atraso eu vou a informar a Lima aquilo que fez. Serra Serra, livre coordenação com Lima X-Ray, que está passando agora a 3500 pés descida para o tráfego de Vera Cruz. Decolou 01, controlinho no 208. No 208, azul 5076. 2230, chame o centro Recife, 1-28-8, alterne 1-26-0. 2230, obrigado, bom trabalho aí. Obrigado. Controle azul 5076. 076, suba ao nível 180, Senda Coral, contato radar na decolagem. Positivo, você precisa manter o nível 080. 080? Afirmo. Azul 5076, pode voar da presente coral? Afirmativo. Ok, direto coral, azul 5076. Zulu 54, identifique, voe direto, servido 368, desça para 4000 pés, ajuste altímetro no 011. Foi o 368 inicialmente. Azul 5076, solicito nível 120. 5076, suba 120. 120, grato. Está na final, baixado, travado, visual, gol 1164. Miami, torre 192, decimal 95. 295, obrigado. Salvador, o gol 1164, boa tarde, final da 10, trem baixo travado. 1164, boa tarde, autorizado pouso, pista no 0, vento na centena, 169. Ele pouso na 10, gol 1164. 2510, está autorizado a reinar, 1964. Boa noite, 85, boa tarde, identifique, pista para o nível 0, 50, boa esse árbitro 367. Torre 1 no 8, decimal 95. 295, 964. Azul 5076, direto e o Cove. Salvador, boa tarde, gol 1964, né? Passando servida 366. 1964, boa tarde, continue a aproximação, guardando que está livre. Como número 2, aguarda, 964. bordo 64, autorizado pouso na pista no zero, vento 100 graus, zona 62 de nós. Livre pouso na 101964. Uno 885, desça para 4 mil pés, ajuste 10, 11, autorizado, RNAV para 10. 4 mil, livre o RNAV da 11, gol, até o 10, gol 1885. Uno 964, solução Zeno 2, direito no 2, Zeno 1. Direito 2, 1, 964. Yankee 117, Fox identification descend to flight level 05, Huron, fly direct to Sierra Vito 367. 5076, serviço radar encerrado através de Coral. Chame Ilhéus 120-1. Autorizado após desvio 366. Agrado, após desvio 366. Separa 2510 ou no 88. 2500, 88. Arrasita 366, estabilizado para 3, 5, 4. 5-4, chame 2, 1 no 8, decimal 95. 2, 5, 4. Boa tarde, tá 3154. 3154, boa tarde, continua aproximação, aguardando autorização de pouso. Confirmar? Continua aproximação, ainda não avistado, aguardo autorização de pouso, TAM 3154. É, tá, contém secado. É 326. E identifique, voe direto Serra Vitor 368, reporte descido. Descido, realizado o pouso na pista no zero, vento 100 graus, 179. Pouso na zero, tá 3054. Alpha Yankee, Yankee 117, descend to 4,000 feet, UNH 1011, cleared our nave procedure. Reporte established on final. Bravo, Serra Serra. Gente, reporte sobre a Bituba. Ali, Serra Romeu, prossiga. Serra Romeu, decolou de Serra Índia, bom, gravar com 4 no seu beijo, colocado 01. Bonda, mantendo 510 a sua, curta sobre voa, Ilha de Maré. Bravo, Serra Serra, encontra sua posição. Tráfego informar Charlie Serra Romeu para sobrevoo na Ilha de Maré. Tráfego na escuta do controle de Charlie. Serra Romeu, confirme o equipamento. É um Romeu 66, Serra. 85. 2154, solo foi os 20, direita 1211. No RNAF, passou Sierra Vida 372 com Camões, pegou o 1885. Chame torre, 1-1-8, decimal 95, gol 1-8-8-5. 295. O final da 1-1 visual com Camões, é 1-0 visual. Gol 1885, autorizado pouso e pista no 0, vento 1-0-0 graus, 1-7-9. Gente, livre pouso na 1-0, gol 1885. O 1256, mantenha o ponto de espera. Não, até pode esperar, 1256. Fly direct to Sierra Vito 366. Alpha Yankee Yankee 117, descend until 3500 knots. Correto. 3500 feet. Setting altitude 3500 feet. 117. Salo Salvador, boa tarde, gol 1825 Libra. Bate 3 no Índia, ponte espera 295, 1011, boa viagem. Fala Salvador, boa noite, 85, lembrou? Boa tarde. Boa noite, 85, chame 1211. 219. Espera sobre a lua, maré, vai ter retorno para a Serra Índia, quando eu saio do CDR, pessoal. Gente, repasse visual com o Serra Índia com Índio, mantenha-se condições visuais, papapá, Charles Real Melo. Será visual, Charles Real Melo. Papapá, bravo, Serra Serra, ciente. Alpha Yankee Yankee 117, descend 2500 feet, plus 7. Descending altitude 2500, 117. Decimal 8, tem um bom voo? 208, são 256. Salvador, boa tarde, Azul 2740, próximo a 0-0. Azul 2740, boa tarde, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0. Ali, manter, cabeceira 1-0, 2740. Alpha Yankee Yankee 117, complete final, Salvador Tower 118.95. 895, send pilot, have a good day, 117. Oceania 3220, desça para 4000 pés, autorizado o final do procedimento em nave da pistão 90, reposta desada. 4000 pés, final do nave da 190, reposta desada. Salvador, Bono 256, cruza 2 e 100. Bono 256, contato radar na decolagem, via saída PUCA, sube e mantém a nível de voo 370. Via subida da PUCA, sobe ao nível de voo 370, Bono 256. Bono 7. Nema 326, autorizado direto Serra Vitor 366, reposta habilitada. Direto Serra Vitor 366, reposta habilitada. Foi falado o Charlie Serra Romeu, ciente, frequência de fraude de coordenação. Degrees 15 knots. Clear the land of 10, gears coming down. O Azul 2740 decola aos 29, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, obrigado. Sorry, boa tarde, Azul 2740. A sua escuta decolou passando a meio de 110. Azul 2740, contato radar na decolagem, via saída Conde, subir e manter nível de voo 170. Via Conde 170, 2740. Juliette, Eco Charlie, boa tarde. Livre assinamento no Pátio 5, chame pronto para ataque. Sonar 6326, complete final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 95. Se clinical ground 121.9R. I said 1-1, this was, I know, 117, thank you. Disregard the Alpha Yankee Yankee 117, the ground is 121.1. 1-1-1, this was 117, thank you. Salvador, Juna 6326, aproximação final. Oxalé 6326, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Enquanto espera da hora 0, pronto. Ok, a gente mantém o ponto de espera, 6315. Mantendo, 63. Salvador, Juna 6326. 6326, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Roger, 6326. Papapá, bravo, já prossiga. Sim, se reposte visual com a Serra Índia com Índia, mantenha as condições visuais, ajuste no 0 ou no 1. P3 26, autorizado pouso, pistão no 0, vento 100 graus, 15 nós. Todo pouso no 0, P3 26. Recife 2685, Alcanama 2541, 2526, boa tarde. Boa tarde, bom voo. Papapá, Bravo Serra, esteja atento ao Romeu 66, próxima Serra Índia com Índia, fazendo toque e arremetida. Gente, Papa Romeu, Bravo César. Gente, Tiago Serra Romeu. Eu tô iniciando sobrevoo na ilha de Maré, mantenha as condições visuais. Papapá, Tiago Serra Romeu. Alisson Romeu reportará quantos passos visuais. Xanamia 315, após o tráfego da companhia na curta da 10, autorizado a alinhar e manter. Xanar 6326 no solo aos 36, libera a direita na foto, chama solo 121, decimal 1. Zona 1, 6326. Passadão de Juliette, que vai aqui, eu sou sim. Patrão Juliette, que é vestido, ciente, mantém as condições visuais, reporte nivelado, nível de voo no 05, ajuste no 0 no 1. Poxa, né, 6315, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento 100 graus, 15 nós. Autorizado, colagem ano 0, 6, ano 5. Oceana 6315, decola aos 38, chega agora o controle 120.8, tem um bom voo. 120.8, bom trabalho, eu sei, 31. Controle de Salvador, boa tarde, Oceana 6315, decola. Oceana 6315, contato radar na decolagem, via saída da ELSUP, manter nível de voo 360. Via da EL 360 ou 6315. Mas 2000 pode valida ou módiva ou 6315? Autorizado direto Leda, Oceania 6315. Direto Leda, 6315. Foi Leda. Autorizado Leda, Oceania 6315. Autorizado Leda, Oceania 6315. Papa Romeu Bravo Terra Terra, frequência livre para a sua geração. Autorizada a área declarar 90, tá? 3193. Juliette Eco Charlie, autorizado táxi, reporte no ponto de espera táxi Sui Papá, o ajuste no 011. Juliette Eco Charlie, autorizado ingresso, táxi via pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. Salvador, boa tarde, Oceana 1142, pronto. Oceana 1142, boa tarde, autorizado alinhar e manter, cabeceira 10. Alinhar e manter, cabeceira 10, 1142. Oceana 6315, proa 2209 por 60 milhas para evitar formação. Livre de desvios, Oceana 6315. Livre 6315. O controle Salvador, azul 2740, a senhora autoriza a gente mudar de nível para 150? Sim, te sube e mantenha nível de voo no 50, azul 2740. Obrigado. Salvador, Eltan 3193, boa tarde. Eltan 3193, boa tarde. Contato radar na decolagem, via saída da El, submanter nível de voo 360. 360, pode voar da El. Autorizado da Eltan 3193. Tá, Daniel. A palma parte, ela encerra o meu precisa. Autorizado, reporte fora da barra. Decolagem pista 10, vento 100 graus, 15 nós. Autorizado, decolagem 10, 142. Gente, mantenha a posição. Papa Romeu, Juliette, Eco Tchau. Puxando M63 do NO 5 após desvio autorizado por base. Após desvio por base, 63 do NO 5. Puxando M142, decolado ao 44, controle 1208, tem um bom voo. 208, né? Papa Romeu, Juliette, Eco Charlie, autorizado a decolagem, pista 17, vento 090 graus, 15 nós. Chané 6142, contato radana decolagem, via saída Pucca, sub e mantenha nível de voo 350. Mantenha nível 350, Pucca 6142.